Tráfego Salvador, bom dia. Isso do 973, informação Juliette, autorização, negativa em nave, Recife. Rio 5973, autorizado Recife via Pesuluno 7, nível 330, saída Tuca, transição Caju, decola da pista no zero após a decolagem curva à esquerda, transponder 5525, controle 199, decimal 8. Autorizado 330, Recife via Pesuluno 7, nível 330, Tuca, Caju. Curva esquerda após a colagem, 5525, transponde, 98, controle, 5973. Rio 5973, cota de gato correto, uma pronta para o SPEC, assinamento. Chamará para o assinamento, Rio 5973. O 5975 está livre, chama táxi. Salve Salvador, Alfa Patango, Mike Zulu uniforme, posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Autorizado, reporte ao término no portão 10. Gente, reporta aí. Eu vou 1759, está atento da informação de jet, autorização Guarulhos. Bono 759 autorizado, Guarulhos, via Pedro Runo 0, Taubaté, nível 360, saída da Euleda Motiva. Decola da pista no 0 após a decolagem em primeira curva à direita. Acena 5541, controle 119, décima 8. Chamada 360 da Euleda Motiva, decolando a décima curva à direita, pela número 10. Direto Tanco Bravo S 5541, transponder e o controle 119 decimal 8, com 1759. 1759, correto, chama pronto para o SPEC, acionamento. Vai chamar pronto. Contato Rio 5975, Rio 203, 1050, Altena Natal. Rio 5975, autorizado táxi até o ponto de espera da Piscina 0 via Pátio 1 no Taxi Índia, no ponto de espera Torre 18 decimal 95, Kim Negano 014. Salvador, é o Papatango Mike Zulu Uniforme, informo tendo do recorte na posição 10, parte principal. Mike Zulu Uniforme Ciente. Obrigado, consciente. Então, Juliette, passando o número de voo 201. Voo 092, acione a identificação e a chegada Mari do separo nível 2050, ajuste 1014. Vendo 050, 1014. É... Plano 092, autorizado para o GPAP. Ok, graças, tá. 4-9. Está indo, tá? A linha de bola da 1-3. Bom dia, 2783 para a vitória da conquista, o nível 180 do estado do Norte, a todos. Azul 2783, autorizado, vitória da conquista, nível 200, saída Arbor, eleva após direto ou pilora após técnico com a rota do plano de voo. Decola da pista 0 após a decolagem, curva direita. Aciona 5545, controle 119.8. Autorizado, vitória da conquista, nível 200. Com a saída Arbor, posição exército após o pilote, foi conforme a rota. A decolagem 10 com curva direita. Transponder 5545, controle Salvador, 119.8. Azul 2783. Azul 2783, correto, chamo pronto. Maracu do pronto 2783. Salvador, bom, 9759, para funcionamento. Só 759, tá livre, chama táxi. Vai chamar o táxi, 759. Salvador, passarei do 2223, e gentileza, a vitória da conquista, como é que vai? Série 2223, autorizado, vitória da conquista, rota conforme plano de voo, nível 180, saída Arbor, eleva, após sair conforme. Decola da pista 0, após a decolagem em primeira curva direita, aciona 5533, controle 119.8. Piso 2223, autorizado, vitória da conquista, 180, conforme. Harbor Alepo, então conforme o plano. Isso é 10, curva direita, sentido 3309. Passarei 2223, correto, chame pronto do SPEC, funcionamento. 23. Salvador 1649, autorização por seguro. 4, chama controle 1-19-8, bom voo. 9-8, bom dia, 5-9-5. Via o Pesulo 44, nível 360. Saída da El Leda, após direto seguro, decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita, aciona 5553, controle 1-19-8. 360, Pesulo 44. Dael Leda Porto Seguro, decola 10 curva direita, 5553 e o controle 198. Coro 649, cotejamento correto, chama pronto, SPEC, acionamento. Chama. Azul 4234, pronto, cópia. Azul 4234, autorizado Recife, via Pedulo 7, nível 350, saída curva, transição Caju, decola da pista 1-0, após a decolagem, curva esquerda. Aciona 5550, controle 1-9-8. Azul 4234, correto, chama pronto no pátio 3. Sente. Paulo Rio 5973, posição 7, curso pega acionamento, dois caras. Rio 5973 está livre, chama táxi. Livre, chama táxi. Salvador, passar a 2223, que tiver que acionamento. Passaria 2223, está livre na remota 12, chama táxi. Puxa, aciona 23. Bruno 092, vence para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado final do procedimento da SXA, reporte com estabilizada. Teste, descendo para 2.000, para 015, reporte estabilizado SXA igual a 096. O 1759, autorizado, táxi direita ainda até o ponto de parada da pista 90, quando lá torre 118 decimal 95, QNH 1095. Direita ainda, ponto de parada da 10, 1895, QNH 1015, 1759. Salvador, bom dia, voo 1759, ponto de espera pronto. 1759, autorizado NR Passagem 2223, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pátio 1 e Táxi Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 1095. Ok, Pátio Índia, ponto 0, 095, 2223. Decolou os 3, não chama controle nenhum, 1998, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Nós, Fernando, Salvador. 2453, Sai. Sai. 1759, contato radar na decolagem, subavia saída da Delta, nível de voo 360. 0360, Gona 7 com nós. Solo 1649, pushback pela MEC. 1649, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 1649. Três autorizado, até o ponto de espera da pista 10, via Patiuna e Taxa Índia, no ponto de espera Torre, no 8 do sinal 95, QNH 1015. 1015, autorizado táxi, no táxi, no ponto de espera 1895, sinal 973. Oi, Passarei 2223 no ponto 0, pronto. Passarei 2223. Bom dia, tem condições de alinhar e decolar separado? Tem. Tem, autorizado alinhar e decolar, custo no 0, vento no 0, 0 grau, 0 menos. E decola no 0, 2223. Salvador, 25973, troca o ponto 0, 10, pronto. 25973, bom dia, mantém o ponto 0. Será o ponto 0, 25973. Bono 092, contrato final do procedimento de satisfação na torre na frequência 1, número 895. 1895. Passarela 2223, decolada 35, chama controle 1, 9.8, bom voo. 9.8, boa, passarela. Salvador, bom dia, Gona 092, estabilizado final do X-Ray. Gona 092, bom dia, QNH 1095, autorizado pouso 10, vento 1, 10, grau 07, vai. Querendo pouso não, 10, Gona 092. Azul 4234, aguarde. Bom, eu sou no 649, com 48 a bordo, terminando com fim 3 horas e 10. No 649, confirmo para o AB? 48. Gente, 48, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Táxi em Índia, no ponto de espera Torre 1-9-8, decimal 9-5, que nega 1-0, 1-5. Via Pátio 1-9-5, no palco, real. Solo Salvador, é o ajuda de 7-3, 4-3, solicita a frente de estacionamento. Azul 2783 está autorizado, no Pátio 3, chama táxi. Chamará para o táxi, autorizado, no ponto de espera do corpo. Livre direito, chama só 1-1-2-1-1. 2-1-1. 5-9-7-3, autorizado. Aniari, mantém o 2-1-0. Aniari, mantém o 2-1-0. 5-9-7-3. Ainda autorizado, vou te contar. Vamos ver qual é o tipo de equipamento que pessoas abordam. Flight 10 metros, 110 grau 071. Pode comer um pouquinho radial de distância, calor. Eu vou 169, Lima tem captura no zero. Ah, Lima tem um já. Cidade de Romeu, seguinte. Atenção para condições visuais, ajuste 105, abaixo do zero, beleza, galera? Abaixo do zero. De 3 já falado 40, time contra Salvador, 1-19, 18. 19, 8, 7, boa. 4 Salvador, 5973, decola por 1-600. 5973, contato com o radar da colagem, que vai ser da PUCA para o nível 330. 330, PUCA, 5973. Geral 9973, Vina, autorizado via Zulu 20, nível 360, sai da Momo, transição Nenim, primeira curva esquerda, transponder 5564. Geral 9970, está autorizado, Teresina, nível 360, via rota do plano, decola no zero na Momo, transição Nenim, com curva esquerda. 5564 é o transponder, 1998 é a frequência do controle de Salvador, serão 9970. Correto, é o ponto boost, será? Reportará, será. BAB 63, autonomia de 3 horas e 10, alterna Salvador. Agilu 73, autorizado táxi, seguindo lá, companheiro, tá no 304, via Índia, ponte paradão no 02, 198.195, legal no 015. 1015, seguindo aeronave da companhia, via 713, ponte paradão 118.95, pela 2783. Agora tá em casa, a bordo, 3 horas e meia, chegando ao Natal. Rádio 434, Lipsax, Índia, ponte para dano 0, 2, 1, 8, 5, 9, 5, 9, 0, 5. 0, 9, 5, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 autorizado, puxa, meu contato. Chama a taxa, federal. Salvador, 34, autorizado da linha, decolapse 10, vento 10 graus 08 nós. Ah, linda, decolapse 10, vento 10. Salvador, bom dia, é o azul 2783.010. Pessoal, 73, observa a loja liberada, a companhia faz a língua, tem que assistir o 10. Observando a aeronave, após a linha mantém na 10 do 783. Federal 9970 05346 com 8. 970 livre táxi Índia, ponte paradão no 0218, espanhol 95, negão no 095. Sim, livre táxi. Paquistão Índia 295 é a torre. Ponte espera, 1015, obrigado. Federal 9970. Eu 4234, decolado 77, no controle Salvador, 119, décimo 8. 19, bom dia, 4234. Controle Salvador, muito bom dia, eu sou 4234, passando agora 1300. Azul 4234, contato radar, decolagem, sul, Brasil, feita PUCA para o nível 3-0. 3-0, PUCA, 4234. Bruno 60, gol no 649. Gol no 649, chame Centro Recife, nessa coisa 1-2-5-1, Serna 1-3-3-2-5. 251-3325, boa, boa, no 649. Rio 273, autorizado, decolagem, 0, vento no 30, 08, nós. Rio decolagem, no 0, no 2783. Oi, Salvador, bom dia, Serão 9970, ponto no ponto de espera da 10. Serão 9970, mantém ponto de espera, no 0. Mantém o ponto de espera, Serão. 9970 Lima, tem capítulo no zero. Lima, tem no zero, pela 970. Sete três da Colômbia 49, chama controle Salvador, 119, decimal 8. 119, decimal 8, o 273. Controle Salvador Cordial, azul 2783. Azul 2783, contato radar decolar de suba via sair da água para nível 200, azul 2783. Sobe via água para o 200, 273. Geral 9970, contato com o radar na decolagem, tudo havia saído da Momo para nível 360. Via Momo, direto 360. Azul 4234, aguarde a autorização. 234, chame o centro Recife na frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Chama agora 126, 85. Azul 4234, afirmo, chame o centro Recife na frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Obrigado. Chalema 312, ajuste a identificação, se você viu chegar na Mari para nível 050, ajuste 1015. Chalema 323, com a patrulha 223, chame centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 7 Romeu, mantém sobre condições visuais, a concessão local de sobrevoo. Geral 9970, chame centro Recife na frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 400. 1265, decimal 5? Geral 9970, afirma 126, decimal 5, alterna 125, decimal 400. Eu não entendi a primeira frequência. Geral 9970, frequência do centro Recife 126, decimal 85. Ah, 12685, alterna 125, obrigado, Mandeu. 199, acima de identificação, dessa vez chegar na Mari para nível 060, ajuste 1015, número 2 na aproximação. Posição 99, mantém a terceira chegada, número 2 na aproximação. 312, tráfego 12 horas, 10 milhas, matando 500 pés no helicóptero. Não era preferir com o procedimento. Assina identificação, deixa ver chegada a bom para 4.000 pés e ajuste no 095. Gol 2199, deixa via para 2.000 pés, ajuste no 095. Gol 2199. Recebi 2.000 pés, 2.199, 2.783, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Centro Recife 2.6, 1.260, alterna 1.288, 2.783, bom dia.